Ah, que delícia, cara. Fala galera, estamos contando mais um Bebeliches! Música animada. Eu sou o Evandro, porra. E hoje a gente está começando o nosso Surubão dos Amiches. Número 2, Surubão 2. Mais uma vez chamando toda a galera aí para zoeirar com a gente. Hoje da casa temos o Segui. Eu. O Zueist. Eu. E o Sirvini. Infelizmente, hoje. Convidados hoje, temos, começar pelas damas primeiro, Kit Spider. Oi. Temos o Madruga Jackson. Opa! Amaro Jr. Eu pensei que eu seria a dama. Lindo! eu segurei muito pra fazer essa piada, brother. Triste agora. Esses dois, Amaro. Temos também o Arthur. Eu. Nossa, lembrei do The Tick agora. Arthur. Mulher! Eu sou o Caio Egon! Ghostbuster! Eu sou o Thiago! Sarra na piroca! E também o Grisa! Oi, tudo bem com vocês? Silvio Santos, gente! É o 300º Silvio Santos da podosfera brasileira. É o Amaro Silvio Santos. Eu achei que era o Amaro, o Silvio Santos. Porra! Tem tanto, Silvio Santos, tanto imitador de Silvio Santos essa porra que dá até pra confundir. O Todd perguntou se já começou, dá pra anunciar ele ou não? O Todd só tem que tomar cuidado, se ele quiser ligar a webcam pra mostrar que ele morre os peitinhos que nem o Chong Li. Essa lenda das interwebs, né, que tem uns certos indivíduos da Bahia que conseguem fazer essas coisas e com chantilly. Olha que burro esse Todd, porra, ninguém me avisa. Caralho, valeu, quanto tempo já. E olha que o burro me chamou. É. Então, galera, hoje mais uma vez no Surubolão. E o Coisa também, né? O comentarista, né? Que foi jogar League of Legends, mas ele vai... logo menos tá aí, tá de volta. logo mais ele, o Flamer também. Acho que essa galera cola aí depois. Então, galera, a gente tá aí sem. Mais uma vez sem pauta nenhuma. O que é normal na nossa vida, né? Sobre nada. Pauta não consegue. Dessa vez nós reunimos pessoas pra nos acompanhar na nossa falta de Yahoo. Porque é difícil, né? Ficar faltando de com assunto sozinho. Como todo surubão, se tiver falta, não tem graça. De quem que é esse barulho aí que tá rolando? É do André. Ah, tá. Não deu. Oi, André. Ó, André, eu, como eu tenho experiência no barulho, tu faz o seguinte, ó. Tira o calçado, fica do pé descalço na terra. E aí não tem barulho aí. John McClane. Cara, achei. Bom, eu tô com fone novo, né? Então eu tô de boa. Ui, poderosa. Ostentação. Joga fica. Na cara do sertanejo, é assim mesmo. Não é ostentação, cara. Um fone? Se eu quiser, eu posso comprar água também, comida. Né? É assim mesmo. Ai. Aí, sertanejo antes que tudo, um pobre. Eu fui trocar o fone e ainda levei um. O fone era tão barato que o cara me devolveu o dinheiro, tá ligado? Nossa, aqui os japoneses, os chineses, se você faz isso, eles te dão uns golpes de Kung Fu, cara. É pra você te arrebentar a cara do que tu voltar grumando. Tlokonou, moço. Tlokonou. Tlokonou de 100 pontos. Não, Galandia não. Onde andará o David? Ah, o David tá morto, cara. Foi morto pela máfia chinesa. Máfia dos fones. Certeza. Hoje eu vi uma tirinha muito idiota, velho. A mulher falando, esse frango está cru. E aí o cara... É que aqui é um restaurante japonês. Chinês. Ah tá, desculpa, o flango está cru. Agora, porra de sushi é feito com frango cru. É. Vocês viram aí o link que eu mandei? Nós somos chineses, portanto canibais. Aqui tem sushi até de carne, né? O Temaki. Existe? É o Temaki. Existe. Um restaurante chamado Temaki, que aí tem estilo Temaki em cima, com carne de panela, picanha, essas coisas. Nossa. Pô, vocês botam coração de galinha na pizza, cara. Cara, ô Chigui, esclarece aí, cara. Qual é o problema com coração de galinha, cara? Velho, meu problema... Uma galinha roubou o coração dele. Também. O meu problema com o coração de galinha, cara, é que ele não combina com pizza, mano. Cara, o bagulho é bom no churrasco, pra tomar uma breja e tal, mas não vou comer uma pizza. Cara, mas veio o Sidney Guzmán aqui no... Que eles estavam autografando o Caminhos do Bidu essa semana, né, cara? E os caras têm o mesmo problema. Eu disse, cara, isso é coisa de paulista, velho. Tem problema com o coração nas coisas. Sim, ó. X de coração pra você, tá? É, vai tomar no cu. Sim, tá? Cara, X coração, porra, pizza de coração. Minha, eu faço ela de merda se eu quiser comer. Cara, eu adquiri um problema, digamos assim, com coração de frango, desde que me puseram esse pensamento, que parece a cabeça de um pênis decepado. Mano, que é o cara que fala isso, mano? Agora teu objetivo, então, é que ninguém mais coma no mundo, é isso? Sim, cara, eu tinha que dividir isso com as pessoas, cara. Agora vai. Pois é, agora eu só. Nossa, me deu mais vontade agora. Eu acho que o Segui ficou bolado com a pizza de coração de frango, porque ele zoou o maluco da academia lá e o cara chamou de frango, cara. Ele tá bolado. É verdade. Censurado. Se tiver ouvindo isso, um beijo pra você, tá? E se tiver ouvindo isso, vai tomar o cu, filho da puta. Muito bem. Ele não tá ouvindo isso, pode falar pra academia. Vai pra academia. Ele fala isso porque pode ir pra academia. Ele come batata doce com frango e carne de soja. Leite condensado. Vini verão 2015. Ah, eu pensei nisso também. Teve um surto agora. Botando a cabeça pra zero e tomando banho de sol, vou ficar preto. Eu só não digo que eu suei frio de susto porque não dá pra fazer nada frio aqui em Caruaru. Mas tu não reuniu as 7 rapaduras do dragão? Do calango? As 7 rapaduras do calango? Reuni, mas tava com fome, eu comi um. O máximo que dá pra dizer é que ele suou menos quente. Exato. Sou morno. 20 graus. Mas aí, Almar, você come essas anormalidades? Tipo, pizza de coração, bota ketchup na pizza. A normalidade aqui é a pizza. É uma coisa fora do comum. É farinha com feijão, farinha e charque. Chá de areia, né, cara? É, charque que aí deve ser jabá, né? Aí é charque, eu vi chá, eu sou burro. Porra, como ninguém termina essa abertura, eu vou acabar com isso. DJ, bota a música aí e continua com a conversa útil de onde paramos. Carne de charque, isso? Fala que tem, exato, vai falar que tem pizza dessa merda também, cara. Oi? Vai falar que tem pizza dessa merda também. Tem pizza de carne seca? Tem pizza de... Ah, como é que é o nome? De... Carreteiro. Tem pizza de carreteiro. Porra, isso. Nossa! Eu achei que o Amaro ia dizer que lá na cidade dele não existe outro tipo de carne, cara. Só tem charque lá. Tem calango. Só de calango. Tem calango, charque de calango. Exato. Tem todas as variedades de calango. Não é, um dia desse eu passei aqui numa rua que tem um calango na parede. E meu amigo, Godzilla, morria de inveja dele. Ele é pra ele, corrida! Ô bicho ignorante. Pô, agora o... Ele fala, respeite teu pai. Eu quase botei uma cela nele e lhe repatriar. Entendeu? Ele dá aquela encarada no Godzilla e fala, oh, menino! É, sabe? Ele não tem aquele bafo radioativo, ele só faz, basta fazer. O calor ambiente já se encarrega de matar a pessoa. Não quer ter. Mas ô, mano, se tu viesse pra aqui pro sul, acho que eu ia morrer, cara. E se ele viesse pra São Paulo, eu então? Mesmo, né? Eu já ia me matar. Porque bicho a morrer... temperatura ia mudar no meio do caminho e ter um choque térmico. Bicho ia morrer hidratado se ele viesse pra ia São Paulo. Ia cair dos 50 graus pros 30. O Amaro ia morrer hidratado. Sim. Aqui, tá ligado? Ia ser uma super hidratação. Aí aparece no Correio do Povo assim, jovem estrangeiro morre afogado na praça. Estrangeiro? Estrangeiro, olha que bairrista, bairrista. Bairrista, Lucerne. Cara, um dos melhores jornais que existe. Tem alguma fonte? Bairrista é muito bom. É só as notícias tinha... do Rio Grande do Sul. O melhor cara, tinha uma propaganda que os caras fizeram. As notícias do país, da República Federativa. Sim, é, do Rio Grande do Sul. Ivandro, tu lembra uma propaganda que eles fizeram? Que era do refrigerante, que tinha dois sabores novos. Era o refrigerante de chimarrão. E o refrigerante tá bergamota, cara. Bergamota? Nossa, cara. É. Tem alguma fonte aí, alguma praça da cidade de vocês? Cara, o Amaro, tem um chafariz. Aqui tem o Rio, aqui tem o Rio Tietê, Amaro. Serve? Tem água dentro? Tem Rio Guaíba aqui. Ninguém sabe. Não é rio. Não, água não tem. É. Ah, então. Tem um rio cheio de alguma coisa, mas não é água não. O Amaro não. O Amaro tá acostumado a ver os rios passando verde com areia. Assim. Ah, essa é corrente leste, ó. Vini, tu falou que tem um chafariz aí, é isso? Tem um chafariz aqui na praça da minha cidade, que é uma quadra aqui da minha casa. Tem um chafariz enorme, cara. Se eu fosse visitar esse chafariz, você não estranhasse no jornal passar, sem a reportagem de um cara tentando pegar água com garrafa de 3 litros de coca. Olha, ia... perfeitamente normal. Levando na cabeça, levando, cara. Voltava pra Caruaru, ia ser o barão da água em Caruaru. Tu podia tentar, cara, mas eu já vou te avisando, tem um exército de pombos, cara, aqui na praça. Pombo? Pombo, que ela torna a água completamente... podre, cara, porque eles cagam sempre de chafariz. Mas é água, velho. Eu ainda vou levar o galeto de perto. Calma, cara. Eu tenho que ir pra ele. Pô, aqui no Rio, cara, a gente sabia que os pombos estavam marcados pelos mendigos quando a gente via que as pernas dos bichinhos estavam amarradas, cara. Nossa. Aí sabia que o mendigo já tinha selecionado aquele pra comer. Caralho. Quando o mendigo se pintava de cinza, ficava parado pra fingir que era um estado de cagar nele, dava o bote. Ô, mano, de repente, eu vou começar a usar esse esquema aí dos mendigos aí, velho. Eu estátuas móveis, agora eu tô sacando. Ah, é, os caras... Ah, é, no centro, aqui no centro de Porto Alegre tem bastante estátua móvel. São todos comedores de pombo. Tem o predador também, cobra, sei lá, R$10 pra tirar uma foto com ele. É. Ah, é, da loja de... É uma loja de fantasias, né? É. Não, ele é um cara da rua, é um artista de rua, assim, ao que parece, porque não tem nenhuma. Não tem nenhuma loja, nunca tá associado numa loja, né? Eu, uma vez que eu vi um cara com fantasia de predador, eu vi um bem ali na esquerda democrática, eu acho. É, tem ali perto da alfândega. Os caras como? Pra quê? Tipo, eu pego e faço uma montagem no Photoshop, tá ligado? Na Feira do Livro agora ele vai estar direto, né? Na Feira do Livro aparece todos os artistas de rua da cidade. Nossa, cara, tu tá me dizendo que em Porto Alegre, ou Viamão, sei lá onde vocês estão, tem um mendigo que se veste de predador. O filme do predador, Porto Alegre, isso, exatamente. 2,5 metros. Cara, 2,5 metros de altura naquele calor, cara, eu odeio Porto Alegre, velho. Meu Deus, cara. Aquele calor inabitável de 30 graus, que é horrível. Cara, 30 graus já começa a suar frio, velho. Tá frio, cara, não odeio Porto Alegre, tu nunca esteve em Canoas. 30 graus é frio. Eu porra. O Amaro, Ele entregava, o mar virou super primordial, cara. Ele fala 30 graus no calor. Dá 30 graus aqui em Caruaru, a gente sai com aqueles casacos tipo esquimó. Tá levando, cara. Amaro, qual é a temperatura média de Caruaru? 55 graus por aí. A gente quer afastar o sol com um pedaço de pau pra poder sobreviver. Sabe, sabe qual é a temperatura no média inverno, aqui, né? Da minha cidade? Ainda no inverno. É no inverno. Amaro, qual é a temperatura média da minha cidade aqui? No verão, num dia mais lightzinho. É assim, ó, 18 graus, cara. Nossa senhora do céu. A Maria. Já chegou a fazer 18 graus, cara. Quando tem muito vento, aqui é alto pra caralho. Aqui tem muito vento, fecha muito a serração, então não pega sol e esfria. A água congela? Não, a água, Amaro, olha que mágico, Amaro. A água fica no ar. Meu Deus do céu, água no ar! É o céu! Fica água até no ar, mano. Meu Deus do céu! Fica no ar. A física não permite. Chama-se nuvem. É. Se aqui tivesse água, eu garanto que congelava. 18 graus. Vida toda. Amaro, quando a gente chama-se foi pra... reação, cara, neblina. Quando a gente foi pra Multiverso Comic Con, Amaro, a gente ficou muito triste porque a gente não tinha o teu endereço. Porque a gente realmente ia comprar água mineral e ia te mandar pro correio, cara. Sério. Só que daí eu... Demora que a gente tava no mercado. Quando a gente entrou no, Prado, no lendário Prado, mercado. Eu vi, o Joe Prado e o Ivan Reis assinaram a garrafa, então a gente não podia enviar mais. Não, mas assim, quando a gente entrou no lendário mercado, o mercado de Asgard, que era um mercado frio, é lindo aquele mercado, eu amei aquele mercado. Quando a gente entrou naquele mercado, eu pensei, a gente podia comprar umas 5, 6 garrafinhas de água mineral, mandar pro Amaro junto com umas forminhas de gelo. E a gente disse que a forminha era pra estar cheia, quando o gado já tá vazio. Colocar uma das garrafas e colocar na praça da cidade. Aí ia ter uma estátua minha e do Evandro segurando uma garrafa d'água. Fazer uma igreja, né? Fazer uma igreja pra adorar vocês. Mesmo, depois, é verdade, eu lembro. Uma igreja, né, cara? Exato. Uma igreja. Deus. É louco, velho. O Zé esteve aqui, né, cara? Diz, pô, agora o Zé vai se fuder no frio e tal daqui. Porra, só fez calor, velho. Falando em igreja agora, eu tava imaginando que você tem 30 graus na cidade de merda, cara. 30 graus, que bosta. Aí no dia que eu fui embora, começou a fazer um frio da porra e começou a chover. É, cara, o Zweit foi embora, esfriou e começou Zweit a chover. Zweit é seu sol, é as suas estrelas. Velho, eu tava falando aqui desse negócio da igreja. Se tivesse uma igreja, que tivesse a igreja adorando vocês e tivesse uma fiel possuída. Em vez de jogar água benta nela, eu ia ter que cuspir benta, porque água não tem, né? Vou mijar benta nela. Ele beija as pessoas, o padre beija as pessoas e a pessoa sai cuspindo, né? Exato, pô. E jogar só de areia bate na ela. Dentro da taça de vinho ia ser água de mandacaru. Não, cara, tá ligado? Pra batizar, ia botar na areia movediça, né, velho? Exato. ia pegar e atacar um punhado de areia no olho da filha da puta. Tá batizada, porra! Se você não for batizado, você vai pro inferno. O pastor, lá é mais free? É. Então pode mandar. Então, não me batize. Se suicidar é um bom atalho. Faz bem, é verdade. Quem nunca, né, cara? Quem nunca? Mais sincera, forma de autocrítica. Última coisa, o Todd tá na conversa? Tá ouvindo. Vive batendo punheta ali. Tá. Não tá. Deve tá. Mais ou menos. Não, tira do mudo. Deixa eu falar uma coisa, o Todd deve estar no mudo mesmo. É muita tecnologia. Muita coisa, tem que apertar o verde, tem que... Deixa eu mudar, que eu não me lembro. De repente eu coloquei pra que estranhos não poderiam falar com ninguém. Bloquear todos. Deixa eu ver. Agora que eu, tá, agora que eu vi que a Kitty... Tá. Tenta de novo ali, o pessoal. Agora que eu vi que a Kitty mandou, vem, sei lá, quem clicar no verde. Não só. Fiquei orgulhoso. Olha como o mundo gira, hein, cara. Fiquei muito feliz. Ganhei a noite. Todd, manifesta esse Todd. Tá, vocês estão me ouvindo, caralho? Ah, não, mano. Oi, Sandro. Só quando eu falo. Só não façam como amado. Eu. Uma vez eu tava puto da cara na chamada e eu comecei a perguntar: vocês estão me ouvindo, caralho? Vocês estão me ouvindo? E os caras falando assim: sim, nós estamos te ouvindo. E eu: caralho, ninguém me escuta nessa porra, tá maricando, caralho, nós estamos te ouvindo, filho da puta, para de gritar, caralho. Tipo assim. Ou seja, um dia de gravação normal pro Vini. Exato. Corte maroto dos irmãos. Você quer PlayStation, resta um. Tá um. Só muta, Caio. Muta teu. Caio, você troca também. Esse PlayStation 5 por este resta um? Sim! Opa! Sim. Valeu! Valeu. Valeu. Opa, e chegou o cofre do Ultra também, chegou aí agora. Tá, isso aqui é o Amishis ou o HQ Fan já, quase? Já tem... Ah, não! Eu já tô começando a me confundir, cara! Não, o Evandro, eu tento chamar o Neo agora de novo. O Neo faz tempo que ele tá entrando nessa merda. Eu tô falando de Zodíaco, cara. Senão não é HQ Fan. É, mas eu vou ter. Cofre do Ultra fala empurrando um móvel, é uma impressão minha. Não seja por isso, cara. Não, deve ser a priminha dele batendo nele. É a primeira dele com a faca nas costas dele. Vocês viram o filme do Cavaleiro Zodíaco? Aproveita que... O povo tá na chamada ou não? Eu? Não. Ah, então não quero falar sobre o filme. Não quero falar sobre o filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Alguém... Não vi e não gostei. Alguém leu o texto do Gariba sobre o filme dos Cavaleiros do Zodíaco? Eu li. Tentando defender. Deu vontade de deixar de existir, cara. Ué, mas você não... Faça um resumo breve. Uma tristeza. Ah, cara, eu não lembro do cara, texto. Cara, na hora que eu saí da sala, tinha um cara bem velho, cara, de uns 50 anos, cabelo branco, com a mão na cabeça assim, cara, abaixado assim. O que foi isso que eu vi, cara? Aí eu olhei pra ele, né, ele... Cagaram em 20 anos o Cavaleiro do Zodíaco, cara. Nossa, cagaram uma obra fantástica. Aí falou pra ele, já era cagado naquela época. Não, cara, cagaram na obra, ele é curumado, eu tipo me segurando pra não rir da cara dele, né, cara. Meu cu. Cara, Cavaleiro do Zodíaco deu um pau, velho. Cara, o Hobby Life japonês, essa merda, cara. Nunca foi boa essa merda. Hobby Life de japonês. Todo mundo sabe que eu gosto pra caramba de Cavaleiro, mas eu admito que é ruim. Mas aí que tá, cara. Existe uma diferença entre tu gostar da parada e ela ser boa. É uma diferença muito. Por exemplo. E tu não admitir que o negócio. E tu não admitir isso, tá ligado? Sabe, tu tá vendo, tu sabe que é ruim. Gosta, mas tu sabe que é ruim. Mas tem gente que veia e fica querendo inventar. Exato! Não, mas o cara quer te obrigar a fazer as paradas. Mas é bom. Não é assim que funciona. Quando falam mestre Kurumada, eu quase tenho um derrame. Mestre o quê, cara? O cara desenha com carimbo. Ah, mas e se for o Kurumada mestre de karatê? Sei lá, ele tem 35 anos. Ele não tá tão bem quanto desenho, não tá errado. Mas podia... Quem é 35 então, seias quais? Podia ser pior, o Amaro. Já começou o podcast aí? Não. Sim, tô aí, tá escutando. Caralho, presta atenção! Tá burro, velho. Pode ser que eu vi, eu não vi a apresentação de porra nenhuma, achei que era só conversa. Tá achando que podcast é bagunça, meu irmão? Mas é, tá, basicamente. Mas é, cara. Pode cogumelo! Pode estar se movendo com velocidade por letra, cara. Ele queria assim. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ei! Ô, só uma coisa, o Amaro, o Vini disse que lá no verão, na cidade dele, chega a fazer 17 graus. Aí na sua cidade, 17... 18 graus aí na sua cidade era glacial. Correto. Pois é, pô. Dinossauro morreram assim aqui. 18 graus, o dinossauro olhou pro desferir do caralho, até minha mão encolheu aqui. Só sei que um sonho meu é ver um filme com produção em conjunto do Kurumada, Liefeld e o Ebo, cara. Nossa! Imagina o filme do Cavaleiros Zodíacos pelo Ebo. Roteiro do Jeff Loeb, né, cara? Roteiro do Jeff Loeb. E o Ebol? Mano, um filme do Ebol do Cavaleiros Zodíacos ia ser perfeito, velho. Snyder como Bud Leão, cara. Christopher Lambert. O Christopher Lambert podia ser o Seiya. Ele podia ser o Seiya, cara. Na moral. Ele é o Seiya, né, cara? O Seiya tem que ser o Orlando Bloom. Nossa senhora, mano. E tem o Ryan Reynolds como Shunks aí. Não, como, quem seria o Icky dessa porra? O Icky é o Amaro, né, cara? O Icky, o Michael Cera. O Yoga. Michael Cera. Eu acho que o Icky tem que ser o Amaro e todas as locações da Ilha da Rainha da Morte são sem Caruaru. Exato. Minha presença será assim como no Skype, de vez em quando aparecendo. De vez em quando aparecendo, não, mas de vez em sempre fazendo yoga, merda, cara, nenhuma. Pensou que legal, ele nunca viu gelo, cara? É, ele morreu e foi enterrado. Sim, daí o filho da puta, areia. Aí o filho da puta, em vez de lutar, ia ficar dando pó de diamante pra cima, ia ficar fazendo neve, ia ficar correndo, deu um pirilampo assim, neve, Vai, é superar. Tipo... Defenda-se, Yoga. Eu não. Cara, tô aqui lambendo esse picolé. Esse gelo tá errado. A do gelo eterno, mesmo no sarcófago de gelo, chega Shiryu e me solta de filho da puta. Cego do caralho. Tá lá o Amaro preso na esquife de gelo, né? Aí vai lá o Shiryu cortar com a espada, no fim o Amaro quer morrer, né, cara? Gente. Não, me deixa aqui! É, filho da puta! Sou cego de perto! Por quê? É, vamos para a próxima casa! Não, eu quero ir com ele! Não, eu quero ficar aqui, me deixa! Eu chego na casa de Aquário, Yoga, irei matá-lo com meu pó de diamante. Ô, jura? Demorou. Já vai tirando a armadura pra ficar mais fresco. Yoga, por que você está tirando essa armadura? Não, não, é que alguém pode querer usar ela e tal. Como eu vou morrer aqui? O senhor Jota podia montar aqui nessa parte do peitoral que é redonda pra armazenar? Tá fácil. Pra atacar. Ah, então, se o senhor não se importa, eu vou ficar com a polaina porque eu tenho pé. Essa. Tá? Fica. Quando ele entrou na casa de Aquário, que tem aquela água no teto, no filme, eu fiquei doidinho. Tem água no teto. Tá doido, é um sonho de consumo. Aqui na Carol não tem água nem dentro do rio. Aí tem no teto. Tem que fazer o documentário com o Amaro visitando vários aquários pelo Brasil. Os peixes que aprenderam a criar perna e respirar fora d'água, né? Cara, foi assim que começou a civilização humana em Caruaru, cara. Eles são bem atlânticos, cara. São bem atlânticos. Não saímos da água, a água saiu de nós. A gente ficou no seco que secou a porra. Obrigado, evoluir. Ficaram no seco? Tá ligado aqueles artigos que os cara postam? Alguém ia fazer, tipo, o dia em que o filme do Cavaleiros Zodíacos acabou com os sonhos dos moradores de Caruaru, tá ligado? A foto de capa era a porra da água no teto. Aí o cara assiste nesse filme, todo mundo aqui, né? Cidade. Aquele projetor na praça, projetando numa rede, todo mundo assistindo Cavaleiros, aí chega nessa cena assim, o cara faz, ei! Quem é esse aí? Deve ser Jesus, olha o teto aí. Tá fazendo. Acho que entrou mais alguém na chamada aí. O Nil, tá aí, Nil? Tô aqui. Oi, aí. Oi, ó, mais um viado. Foi um parto, mas eu consegui entrar. Pô, se foi um parto. A gente tá acabando já, Nil. Se foi um parto, você conseguiu sair, né, cara? É. Não. Mas é o início do parto já começando lá nos primórdios. Ah, é um parto ao contrário. Você já tava terminando, né? Eu ouvi alguém falar em Cavaleiros do Zodíaco, quer dizer que vocês estão dizendo tchau já pra mim, né? Tchau, falou. A gente tava falando quanto é boa a obra do Masami Kurumada, Mestre Masami Kurumada. Life de Zóio Puxado. Exato. Respeita o carimbo do mestre. George Lucas japonês. É o Life de Kivaba, por sinal. Não fala assim, tá? Masami é o Life. É praticamente me deu Kojima, só que com ideias gregas. Oh, cara. O novinho, cara. O do HQ não tá aqui, não? Ouvi vocês falando isso. Ele não consegue entrar, cara. Do ponto de vista diagonal. Graças a Deus. Ah, galera, chega de falar de Cavaleiros do Zodíaco. Tô ouvindo alguém falando ao fundo assim, sei lá. Eu acho. É o Caio Ego. Eu acho que é o retorno do Caio Ego. Tá caçando fantasma. Deixa 30 anos que essa fantasma. É, daqui a pouco aparece o geleia ali no fundo. Janeiro! Caiu o ego, deixa eu mutado um pouco. Deixa eu mutado um pouco. Deixa eu falar, porra! Caralho! Derruba o Vini ainda. Quem tá bebendo de novo, né? O Vini tá imitando o Arnold Schwarzenegger imitando geleia, cara. Não. Kai, deixa eu mutar um pouquinho o teu microfone só pra gente ver se vai continuar. A gente descobre que não é tu. É outra pessoa. Só clica no desenho do microfone ali que a gente descobre se é tu ou não. A gente vai. Mas mesmo se não for você, a gente vai continuar te xingando, tá, cara? Espero que você saiba disso. Exato. Ah, sim. Agora, tô mexendo com ele só porque tem um truta muito grande atrás dele. É um truta monstro, é isso? Cara. Monstrão? Ele tá online, ele não monstro. Se ouve ele falar, né? Tá mutado, velho. Nossa, é. Caiu o ego. Caiu o ego. Arte, o ego morreu. Caiu. Caralho. Caiu o ego, tem a voz parecida com a do André. É, velho. A Andrea não é a... Olha aí! A Kit Spider, ela não é a mulher do Google que fala no começo do podcast e tal? Sim. Nos podcasts. Nunca saberemos. É ela. A gente, ai, cara. Ela tem um contrato com a gente. Ah, eu até tentei fazer uma gravação aí, mas foi deletada no último momento. Ah, normal, isso acontece com o Flamengo de podcast. É, o Flammer me rejeitou, disse que a minha voz não era sexy o suficiente. Ah, o Flammer falando isso? É isso aí. Nossa senhora. Chegamos a níveis nunca antes vistos. Eu ia falar uma coisa, velho, mas eu vou ficar calado, porque senão o negócio fica preto ali. Não, ele não falou isso com essas palavras. Ele não falou nada pra mim. Eu tomei isso como verdade. Cara... Alguém nessa chamada tá com... Tá alto que tá repetindo tudo que a gente fala. Retorno! É, aqui quem tá piscando é o Caio Ego mesmo. Exatamente. Por que eu não excluí esse viado da chamada? Coitado, encando desde o início. Retorno! Cara, ele não fala nada e só serve pra botar ego nos outros. Vou pedir pra você, louca. Não, Caio vai deixar mutado. Caio deixa mutado quando a gente estiver falando, que daí a gente... Mas ele nunca fala nada, Evandro. Ah, mas a hora que ele falar, ele tira do mute e... Ó, viu? Falou agora. Não, quem falou foi você. Ele é tipo aquele cara do Mortal Kombat do Tutsi. Tem mais alguém que tá com depois nessa porra, nessa chamada, velho. Aham. Eu ouço direto no fone, então não deve ser. Eu uso fone. Se eu tô ouvindo, se eu tô... Eu também. Alguém está na conversa, não está ouvindo o som se repetir? Eu só ouço de vez em quando. De vez em quando também. Eu também de vez em quando. É, não, eu queria saber se tem alguém que não tá ouvindo mesmo, porque a gente sabe que é a pessoa, tá ligado? Ou então é só zoeira do Skype, né? Sei lá. Pessoal aí, a ou, eu não sei, eu voltei. A Kit mutou, parece que tá parado quando ela mutou. Foi. É porque ela é mulher e isso aqui tá errado, não pode ter mulher. Nossa! Não é de Deus, né, cara? Exato. A chamada é aqui, fora cai. Agora, eu derrubava. Se fosse eu derrubava e ia pra pia lavar a louça. Ai, filhinho! Aqui é comunidade goi, tá ligado? Então... É, mas ninguém ganha aqui. Sugamos apenas glandes. Não vamos a bunda. Sim, né? Sorvemos testículos. Quem é que era que via piroca no coraçãozinho, cara? Rafael? Era o Madruga. Não foi o Madruga que viu. Que disseram que. Ah, o coração de frango parece a cabeça do mosquito. Eu acho que a gente interpretou errado, ele quis dizer pinto, coraçãozinho, S2. Ô, Amaro, tô impressionado já, tem quase uma hora de podcast e você não caiu uma vez. Exato, a gente tá falando disso agora há pouco, tá ouro estranho isso, tá estranho. Tá agora passando sobre o Caruaru e distribuindo Wi-Fi. Só falta chover aí na cidade. Exato. Não. A internet funciona. A gente a gente convidou o Amaro uma vez pra participar. Ele participou 10 minutos, falou 3 segundos. Não, exato. Mas dá moral, o Todd. Não confunde as coisas. A internet funciona numa boa. Chover nunca, tá ligado? É. Milagre, já é milagre, né, cara? Já é forçar muito a barra, né? Muito, muito. Não, e o Amaro fanfarrão ainda foi participar daquele do desafio do balde. Porra. Cara, o que eu ri daquela merda, velho. Você desafiou os amigos. Esses amigos são os arregões. Ele desafiou os amigos, ninguém acertou, na verdade, eu ia gravar um vídeo de eu fazendo um depósito na conta do negócio. Muito arrogante da minha parte. Mas eu realmente eu doei lá uma quantiazinha, cara. E aí depois fiquei sem dinheiro pra pedir. Mas eu. Dinheiro que você usava pra comprar um fone decente. Porra, eu doaria se eu tivesse... Usar pra pagar o rosto do pai. Nossa, o que é esse chiado agora? O Vini tá... Esse é o meu poder, o Vini cara. Voltando da melhor forma. O poder do estático, é o puta Vini. É o Vini que vai participar do Mortal Kombat X. Só ouço porradas vindo do Egon. Será que ele tá brigando? Só porrada. Tiro, porrada e bomba. Ah, tá. Então faz pá. Aí aqui a janela dele pisca. E não fala nada aí. Fica depois, pá. Aí pisca de novo. Ele tá com essa sadomaso. Ou toma assalto na casa dele, ou ele morreu. Ou tudo junto e misturado, né? Exato. Tá ligado que teve aquele cara que grava vídeo... Ele falou alguma coisa... Olha, ele falou alguma coisa... Morreu, eu já morri, pô. Ah, é. É verdade. Eu morri. Vamos gerar as mãos agora e tentar falar com o Caio Web. O apremia do cofre do Ultra tá visitando ele, dando as porradas nele. Tô cobrando muito. Não, dessa vez... Dessa vez eu tô com a sorte perfeita, não é ela. Perfeito status. Não foi que nem daquela vez, né? Vamos. Bom, galera, vamos falar de coisa boa, vamos falar de... Vamos falar de legal, vamos seguir. Pessoas lá que foram presas por fazer sexo com aluno. Caralho, eu tô muito revoltado com aquilo. Vamos falar de Tech. Muito injusto, muito injusto. A curteira mais vendida do Brasil. Na George Foreman. No Brasil não existe sexo com o quê? Fizeram sexo com o quê? Desculpa. Com a iogurteira. Com o aluno. Duas professoras fizeram sexo em um aluno só. Isso nunca aconteceu com o aluno. Imagina a marra desse moleque, velho. Imagina a marra desse filho da puta. Não, o filho da puta fudeu com tudo. Aí vai lá e conta pra todo mundo. Se fosse aqui em Caruaru, aí seria, Vini. Aí elas podiam ir presas. Agora lá não, são bonitas, né? Lá onde? Tem água pra tomar banho, pra hidratar a pele. Tem cara de que aconteceu na Rússia, sei lá. Coisa de puta, senão o link vai lá pra cima, porra. Acabei de passar o link aí de novo. Cara, mas não, cara. Se fosse aqui no Brasil, a mulher teria cara de, sei lá, de merendeira de colégio público. No mínimo. Aluno. A notícia aqui, ó. Aluno taca o peru nas duas professoras. Essa é aquela merendeira ruiva do Orange is the New Black. Professoras ralam na piroca. Seria aquela merendeira. Se fosse aqui no Brasil, ia ser duas professoras estiva aberta do Tony Hoffman. Exato. Ia ser duas daquele tipo ali. Meu Deus, me topraram. Seria que elas iam carregando café. Cacete, velho. Eu queria que eu fosse esse maluco aí, ia ser muito boa. Mentira, não dou moral, não. Brasil é um país de merda, tem pra ser. Olha, se fosse dois professores, eu ia falar um negócio, mas eu vou ficar quieto, porque pouca gente sabe dessa história. Mas... Derrubou quem dessa vez? Mas também o idiota sai contando pra todo mundo, né? Eu falei lá nos comentários, tá vendo? Isso é mais ou menos. Ele deve ter chegado pros brothers dele e deve ter dito. Só que teve o invejoso que foi lá e denunciou, tá ligado? Você não come, claro. É se você fica calado, pô. Você espalha, pô. Mas com 16 anos, velho. Sim, com 16 anos. Eu ficaria quieto e continuaria comendo. Você tá pensando de uma maneira muito inteligente, porque um guri de 16 anos ia pensar. Pois é, tá ligado? É, cara, eu com 16 anos. É a história da ilha, pô. O cara. Como a Michelle Pfeiffer, só tem ela na ilha. O cara dá a volta e... Não, peraí, espera aí que eu tenho que contar pra alguém. Volta pra ela e conta. Dudu, fala aí, que não deu pra ouvir isso falando. Não, eu falei a ideia do... Pô, é um moleque de 16 anos, é lógico que ele espalhar, tá ligado? No mínimo pra quem é próximo a ele, tá ligado? Mano... Que? Você sempre tem um amigo... Conta. É, e o amigo vai contar pro amigo que vai contar pro amigo... Com 16 anos eu mal comia pizza, tá ligado? Cara, isso aí é muito... Tá louco. 16 anos até minha mão me recusava. Isso aí é muita hipocrisia da parte de vocês. Todo mundo aqui tem 30 e ia contar pra todo mundo do mesmo jeito. E abriu uma conversa no Skype com todos os seus amigos do Facebook. Caralho, eu curti duas professoras ontem. Todo mundo aqui ia fazer essa merda. Porra. A diferença é que ser duas gordas zoadas, mas ia comer do mesmo jeito, tá de boa. Ia ser orgulhado da mesma forma. Eu tinha da merenda. Eu conheço um cara que come umas velhas de 60 anos e sai encontrando. O quê? Ele é forte, né? O primo do irmão do meu amigo, né, cara? Eu conheço um amigo de um amigo que faz isso. Conheço um amigo de um amigo que foi sodomizado por duas velhas. Todd é um ponto sensor, passou de 60. Não fui eu. Como é que tá o... Ô, Todd, como é que tá os preços no Brega de Jorge lá? Né? O ladrão aumentou, de 15 aumentou pra 17, tô revoltado. Não acredito. Ah, porra, inflação da porra. 15 reais a gente juntava, pô, moedinha aqui, moedinha ali, você juntava os 15, agora 17. Tá difícil, eles não, porra. Eles estão presos, né? Não penso no ônibus que o cara tem que pegar depois, né, velho? Pois é, caralho. De madrugada ainda. Vai não, tem nem ônibus, é só mototáxi. Mototáxi de madrugada é 10 conto. Aí eu digo, da puta, como eu vou pagar 10 reais, você acabei de pagar 17 no Brega? Porra. Pô, mano, mas por uns 17 conto aqui, tipo, em São Paulo, dá pra pegar um traveco de responsa, hein, velho? Caraca, mano. Não, mas de responsa que nível, Cid? De responsa que nível? É, que nível de nível? Nível Jailson. Não importa o nível. Pô, fala aí, o Jailson é um nível responsa, hein, pro travecão. Fala a verdade, cara. Ai! O Du é de Osasco. Lá vai a pergunta, então. O Du é de Osasco, ele é frequentador da Autonomistas e ele sabe falar das paradas, cara. Vocês estão numa situação na qual vocês são obrigados a comer ou o Jailson ou o Traveco. O que vocês fazem? Eu posso responder primeiro? Traveco. É, eu posso escolher o Traveco? Eu posso escolher os dois? Ah, não. Aí que tá. Outro come o Jailson e ninguém fica sabendo, mas continua vivo. Outro come o Traveco e todo mundo fica sabendo e continua vivo. Eu posso escolher quem é o Traveco? Qual o Traveco? É. Vini, um brother meu comeu sem saber, tá ligado? Uhum. E quando a galera descobriu, deu uma merda, meu irmão. Esse maluco foi... Rodou a orla toda atrás do maluco, tá ligado? Foi muito tenso, velho. Qual porque... é o nome dele? É Thiago? O nome do amigo é Thiago? Como é que come um traveco sem saber? Ah, ele disse que... É assim, peraí, deixa eu explicar como é que é. Peraí que o Evandro sabe como é que é. Olha, experiência. O cara tem que ter uma autoestima muito alta, assim, muito grande, porque ele vai dizer que tá menstruado, aí quando tu estiver pegando, vai botar a mão na frente e tu vai dizer, caralho, atravessou. O Evandro leu a entrevista da Rogério pra revista Playboy. E ela deu essa entrevista, ela contando como ela consegue fazer sexo com os americanos. Ela tá naqueles dias e aí só faz sexo anal. E os americanos saem felizes da vida. A Rogéria tinha 40 anos quando eu tinha 5. Como é que ela. Caralho! Só leio as figuras da. Ah, mas o... E aí? Ninguém respondeu, cara. O que vocês falam? Mas o Vini não falou o nível do Traveco? É, pô, ele não falou assim, a gente pode escolher o Traveco? Cara, é Traveco, tipo o Traveco do Sons of Werner, que assim. A Vênus? Porra, não, ali é legal, ali é legal, hein, cara, mano. Não, cara. Tô lendo. A Mariana Córdoba. Pô, cara, olha, a Mariana... A Sarina Valentina, vai. Sarina. Calma, que vem a cláusula agora. Primeiro, Outro come o Jailson, ninguém fica sabendo, beleza? E continua vivo, morre. Outro come o Traveco com direito a dar o cu pro Traveco. Aí não, não, não, não. Ah, não, mas isso não tá nem justo. Não, aqui tinha que ser o contrário. Aqui é boa, eu não quero saber que equipe. Você tinha que comer o Jailson. Eu quero saber que armadilha mortal. O Vini fica preso. Tá ligado? Não, não, não, pera. O Vini é burro. Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Ou você come o Jailson e dá pra ele, mas ninguém fica sabendo, ou você só come o Travecão e as pessoas ficam sabendo. Tá isso. Pronto, aí assim fica mais fácil. Ah, beleza, mais beleza. Justo. Beleza. Aí fica mais fácil. Então vamos fazer o seguinte. Fica mais fácil. Aí fica mais fácil. Começando pelo Tati Cogumelo, vai responder agora. Duro golpe, cara. Duro golpe ao vivo. Pova na fogueira. Dá pro Jailson, ninguém fica sabendo ou... Come e dá, hein? Come e dá. E beija na boca também. É, come e dá o Jailson, Jailson, ninguém fica sabendo. E lambe a careca. Tá ficando complicado. Aquela careca suada. Lambe as duas carecas, né, cara? Isso, cara. Deixa o cara terminar a pergunta, filho da puta. Passa o termo aí pro Todd, passa o termo pro Todd aí, seguinte. Ó, você vai ou comer e dá pro Jailson e ninguém fica sabendo, ou vai... comer um traveco tipo a Mariana Cordova e todo mundo ficar sabendo. Ei, posso pedir ajuda aos universitários? Não. Não, não, é contigo. Porra. Não. Sabe, comer... Te prenderam num beco e falaram, é isso ou isso. Nenhum de... Pega os cabritos. Nós achamos cabritos pra mamar. Bem, já que ninguém vai ficar sabendo, né, acho que comer e dar pro Jailson, acho que é mais louco nesse momento. E o Jailson é delicinha, hein, cara. Ai, caralho! Delícia, hein, Todd? Coffee do outro, responde rápido. É, posso escolher o trava não? Cara, trava não, não, velho. Pode. Se for trava não... A gente libera esse... Como esse... Tá, é uma vou apertar pro Neil, que tá com uma imagem delícia agora, né? Nossa, que delícia, cara. Ah. Certo. É, comer o Jailson e dar pra ele em segredo. Uhum. E comer a Mariana. Só comer a Mariana Córdoba e todo mundo ficar sabendo, né? Isso. É. Cara, enquanto vocês perguntavam pro Todd, eu já fui aqui no Google Imagens e, velho. Mariana Córdoba, chapa. Não tem nem o que pensar. Tu viu o tamanho do monstro? Mas eu não vou encarar ele. Ninguém falou em dar. Ah, mas vai ficar balançando assim e vindo na tua direção. Eu mando ela amarrar na perna, não se preocupe. Quem nunca, né? Amarra no calcanhar, né, cara? Seguindo minha ordem aqui, Sirvini. Cara, eu tô tão bosta ultimamente que passar por uma dessa aí, o pessoal ficar sabendo, não vai fazer muita diferença. Vai mudar diferença. Muito, né? Vou até dar parabéns, né? É isso mesmo. Ah, cara, antes de encarar o Jailson, o negócio é pá, dava até de mão dada com ela no shopping, cara. Pô, cara, toma no cu, Jailson, não dá, né? Toma no cu, literalmente. Amaro, vai. Rapaz, sem sombra de dúvida, o máximo que eu chegaria perto da mulher, então era Mariana Córdoba. Que velho. Grisa. Lembrando, Amaro, que o importante é ser positivo, né, cara? E outra... Se somar as três últimas que eu peguei, não dá a Mariana, cara. Então... Ué, e outra, esse negócio de dar o cu, ninguém pode ficar sabendo, mas vai lhe ruer por dentro. O momento da vida, você vai... É o meu ponto, tá ligado? É o meu ponto, você vai saber. O momento na vida, você vai estar sentado ali sozinho, no canto, a lágrima vai cair do seu olho, você sabe. O mundo não sabe, mas você, papai do céu, sabe. Papai do céu. Aquela hemorroida vai te lembrar pra sempre. Correto. Vai grita. É, não, é a Mariana. Mariana. Sim, Madruga. Sim. Cara, com certeza, cara. S2 Mariana. Ainda saia tirando onda. Thiago. Cara, eu pegava até a Bailey J, tá ligado? Boa, aí, Bailey J também, cara. Opa, o Bailey J, peraí. É que não importa. Se você vai no Jailson... Você sabe, tá ligado? No seu fundo, literalmente, você sabe. Ninguém consegue viver com isso sem seu Todd, né, cara? E olha o formato quadrado do Jailson. E volta aquela história que a gente tava falando das professoras, tá ligado? Alguém vai saber em algum momento. Você vai contar no momento de fraqueza, tá ligado? Então é melhor encarar logo de frente. Vai contar pro teu psicólogo, vai te tapar, tá ligado? Ele vai espalhar, tá ligado? O psicólogo da puta. Arthur! Mariana, cara, eu sou de Osasco, velho. Sou acostumado. dois, tia. Caralho. Mariana, cara, o Jailson rola muita identificação, cara. Exato. Caralho, que errado. Ai, que errado. E emaranhar os cabelos tudo, cara, não rola. Nossa, para, velho. Pô, eu faria tal qual o surubolão dos brothers e chamaria os dois, cara, pra delícia. Não, cara. Pô, só o Todd ia no Jailson, cara, que isso? Pô, eu ia no Jailson, eu ia no Jailson também, cara. Ah, o Segui também ia. Fácil. Mas eu acho que o Todd ia no Jailson, tá ligado? Eu acho que ninguém, cara, ninguém tem ia no Jailson porque ninguém pode se comparar ao grandíssimo Paulo Guina, cara. É verdade, cara. Mas Paulo Guina é mito. Cara, e eu reconheci o Paulo Guina de outro vídeo um dia, cara. Um vídeo caralho, épico. Mano. Ele com a Vivian Mello, velho. Sei. Vivian Mello, porra, Vivian. Sim, ela era a filha dele no filme. Puta que pariu. Ela nua, ele chega. Ô, filha, o que você tá fazendo? Dá o cu pra mim. Ela... Show de interpretação, ela... né? Papai, vem cá, papai, vamos conversar. Aí o roteirista de filme pornô, é o que orgulho. Nossa. Ah, o Jailson era o padrinho. Era papai. Ele chega, filha. Eu não vou perguntar, vou livrar a Kid Spider de responder ela. O Paulo, ué, Paulo Guina chega e fala. Que preconceito! Por quê? O Vitor falou que ela é mais macho que a gente, cara. Não, mas essa é fácil. A Mariana tá louca encarar o Delícia ali. Deixa o Delícia todo pro Todd. O Segui também quer, que preconceito é esse? O Paulo Guina chegou na filha e falou: filha, vai dar oco pra mim, vai. Ia ser muito foda. Seria errado. Imagina, assim, só sabe falar isso. Porra, velho. Seria errado eu dizer que estou tendo fantasias estranhas depois que a Kate Spider deu a resposta. Ai, meu Deus. Tá imaginando ela com a Kate Strap. Aí, galera. Boa noite, pessoal. Acabou o podcast. Aí eu te pergunto, é errado por quê? Não. Depende, cara. É pela forma de fazer, vale. Depende da... Ah, é errado porque... É que o Amaro tá pensando... É que o Amaro tá pensando no Squirt e no final de Chuva Dourada. Aí nossa, cara. Nossa. É agressivo. Mano, o meu foi com cerveja e uma coxinha, falou. É errado, tô eu que imaginei agora o Todd, o Segui, a Mariana e o Jailson. Uma... Uma... Só se imaginando quem quer. Só se imaginando. Todos besuntados em óleo. Uma... Todo mundo fazendo um pentagrama erótico. Besuntada no gel, tá ligado? Só se pentagrama erótico. Resultado em óleo de capa. Faz um nick novo. Pentagrama erótico. Resultado na manteiga. Não, no gel, cara. No o pentagrama erótico pra evocar prazer de outro mundo. Manteiga, não, cara? Isso é buffet ou é. É aquela não, parada cara, lá do Marlon Brando. Uma nova modalidade sexual. Nossa, que modalidade é essa? Que isso? Que tu faz dele? Tenho que escrever isso. Alguém já foi pra aba privativa. Anônima, aí? Né? Anônima. É anônima, já foi pra anônima. Não vou falar nada. Eu bato o papo da UOL com o chat particular e mandei em silêncio. Isso. Vai puxar de bolete, né, cara? Tira tudo, assim. Tira devagar, isso. Isso, Todd. Isso. Porra! Caralho, velho! Isso! Errado, mano. Que errado, cara. Cara, isso tá tudo errado nesse nível, velho. Agora é um bom momento pra você começar a cair, Amaro. Eu posso cair, outras coisas aqui ficaram em pé. Olha isso. É, justamente. E depois vocês reclamavam quando ele caía, tá vendo? Ué. Saudades. Saudades daquele tempo. Bons tempos. Orkut, essas coisas assim. É, Orku. Orku morreu agora, né? Orkut morreu, né, galera? Orkut morreu? Orkut. Venceu. Lá que o bacia demorou, mais vivo. Demorou, mas morreu, né? Os moribundos. Os lactovacilões morreram. Os lactovacilões zumbis. Lactobacilos não existem. Jamais veremos o. Aliás, o Orkut e o Dono tinham morrido, não foi que a gente tinha falado naquele dia? Não, o Orkut não. Não, cara, o cara usa camisa de cantor de cascaria. No... Ah, e foi isso mesmo, é. Tem perfil no Facebook, é, cara. Tá, tá, o Orkut tem perfil. O Orkut tem perfil dele no Facebook, é bizarro, tem, cara. Tem aquelas camisas feitas com cueca de seda costurada, né? Que tirou a foto na frente de um ladrilho feito pobre. Com... Ah, sim, é verdade. Tá bom. Um cara. Isso, lembra, cara? E os RueBR, os RueBR ficam zoando ele. Os RueBR ficam zoando ele lá, dizendo minha DD. Sim, só DD com Defo, tá ligado? Só DD com Scrap. Cara, isso é um tema pra podcast, né, cara? Por que que brasileiro é tão escroto? Ah, pô, mas olha, eu não sei porque eu sou gaúcho, eu não sou brasileiro. Ele é Rio Grande. Os gaúchos querem separar do Brasil. Rio de Janeirense, né? O trem de Zumbini, que é os que moram no Rio, é Rio de Janeirense. Rio de Janeirense, cara. Rio de Janeirense. Aliás, eu tenho que parabenizar o Vini pela lista que ele fez no podcast lá. Das coisas que ele odeia, foi muito bom. Cara, muito classificação. Ele pode vir sair o Calva ali. Foi libertador, cara. Ele rasgou a lista dele, jogou fora e parece que a próxima lista dele já tá com umas 3 páginas já. Eu ainda não comecei a fazer a próxima lista, cara. Mas assim, ó, não duvide que ela exista. Não duvide. O Vini ficou 18% mais feliz, né, com o podcast. Fiquei 18% mais feliz. Ele conseguiu esboçar um sorriso amarelo. Cara, que essa história dos porcento mais feliz começou com a mina do Big Brother que ganhou 5 kg. Isso, cara. Que eu fiz aquela porra daquele post idiota, né? Nossa, cara. Senhora, cara, que merda. Vamos aproveitar aí, até o comentarista, ele já tinha dado essa ideia de a gente falar algumas merda que se lembra de que aconteceu no site. Essa foi uma merda bem nervosa. O Vini, pô, fiquei 4% mais feliz. Não, era 2. 2, era 2. 2 a cada 5 quilos, né? A cada 5 quilos eu fico 2% mais feliz. Cada engorde. Aí o Vini foi lá e fez um post lá sobre o. O post só não foi tão rápido quanto o post do Flammer, né? Mas foi um post rápido, relativamente rápido. Flammer aproveitou muito pra zoar o Gariba e fez rapidão, assim, né, cara? Ficou no post, ficou melhor que o do Cash. Sim, muito. Ah, não precisa muito, né, cara? Sacanagem. Outra coisa do site, só o Gariba, né? Quem nunca? Até eu que não tinha muita intimidade com o Gariba, eu tirava onda dele. Porra. Quem sempre, né, na real, cara? O Evandro, como sempre, né, zoando o Gariba, colocou lá aquele post sem editar e colocou, ele deixou lá, dormir de coxinha. Eu deixei, cara, eu li aquilo e disse, não vou corrigir esse post. Chum deitado de coxinha com o Iaga. Coxinha. De coxinha. Catupirito. Liberando o catupiri. Esse aqui. Oi. Como é que você fez aquele negócio das fotos, cara? Que foto? Do bebê. Nossa, bebê. Eu postei, tem um link lá no post, cara. Eu entrei num site lá onde eu ia fazer, fiquei criando. Aí tinha um monte de famoso lá. Make me babies. Faça-me bebês, tá ligado? Porque fazer na vida real é muito difícil. Aparentemente tem que transar e isso não funciona. E tem que esperar 9 meses também, tá ligado? É uma merda. É um rolê, né? E não dá nem pra dar um del, né? Se o bicho sair ruim, então é mais fácil fazer na internet. Não pode excluir a imagem. Mas o bebê do seguir com o Marcel, cara. Tombadinho, né? Porra. Ele já nasceu roubando a carteira do médico, tá ligado? Cara, ele já entrou no mundo dizendo, vai começar a putaria. Ele não, já nasceu falando, aguenta! Bom, Belenza, a boa notícia, quer dizer, não sei ainda se a gente conseguiu recuperar ou não o áudio do podcast 50, né? É verdade. É, isso a gente tá vendo ainda. O nosso departamento de TI tá avaliando a gravidade do arquivo. Técnico incompetente, né? TI é técnico. Não, ele é competente, mas ele só sabe de Linux. A gente podia fazer uma. A gente podia aproveitar que a gente tá falando só das coisas legais, entre aspas, que o site já fez. A na semana de aniversário a gente podia doar o Gariba, né? Pra ver quem vai querer. Adote o Gariba. Dá ele como. Como é que se diz? Falsa propaganda. Diz que é um cosplay do Diddy Kong. Pô, eu achei um cosplay de Gariba que é mais Gariba que o Gariba. Deixa eu ver se eu acho e passo pra vocês de novo. Onde que tava, mano? Eu tô com ele aberto. Ah, então manda aí. Tô com ele aberto. Manda aí, já que você tá com ele aberto. Olha isso. Cara, é o Gariba, velho. Eu só vou substituir a mulher pelo Paulo Guina. Pro Jailson agora. Meu Deus do céu. Caralho. É o Gariba. Tem a orelha, velho. A orelha de Gariba, mano. Nariz de Gariba, velho. Que foto errada. Até o óculos aí, igual. Até o óculos aí. Esteleta. Primeira vez que eu vejo um cachorro quente com a Toscana no meio. Ai, cara, galera, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu acho que dá pra fechar a conta, sei lá. Não é pra fechar, é só pra gente continuar mudando o assunto mesmo. Tá bom. Eu já tô. Ah, não, eu trabalhei, é porque eu trabalhei, eu tô desempregado, já não fiquei mais acostumado a trabalhar, eu trabalhei hoje já. Ah, é porque só tu que trabalhou aqui, né, porra, eu tô aqui fudido, cansado pra caralho, eu aguento... Não, é porque eu tô desempregado, eu não tô mais acostumado a trabalhar. Tá mais acostumado, mas trabalhando em quê? Tá trabalhando, tá desempregado, desgraçado. Não, fazendo um bico com meu pai ainda. Bico com meu pai, fugiu com a galinha. Eu pensei que era mesmo uma coisa. Só piora. Porra, Amaro é foda, né, cara? Mestre supremo do humor. Amaro, tá lá aquele template nordestino, ligar mais 5, comédia. É. Só faltava estar o Flamengo aqui pra começar uma guerra de repente, né? Nossa, velho, cara. Eu não duvidaria, cara. Minha capacidade de rimar só se iguala à minha capacidade de reconhecer água. Falha os dois. Só viu água no dia do batizado, né? Nem isso. Nem isso, cara, toca areia, mano. Jogaram um pau de areia. Também... Foi batizado com leite em pó. Amaro que vai estrelar a versão brasileira do filme. Filme Duna, né, Amaro? Eu na cabeça dele. Repete aí que eu por um momento achei que fosse cair. Ficou em silêncio aqui. Eu perdi o momento. Ele passou na sua cabeça assim. Aí... Ô, Amaro, ele pegou areia e soprou. Eu quero saber se tu concorda com essa imagem aqui, Amaro. Vamos ver. Anatomia do. Abra-te, César. Anatomia do ser humano. Caraca, tô tentando abrir minha internet. Ixi, que isso! Tá faltando aqui 10% de cuscuz, mas tá correndo. Tá correndo. O cuscuz tá englobado ali na areia, ó. Tá na areia, viu? É verdade. 74% de areia, sei lá, 20% de vento e 5% de chapéu de couro. Faz parte da anatomia, né, velho? Muito estereótipo, filho da puta, né, cara? Que merda, hein? Não é vento, não. Essa parte branca é sofrimento. Sofrimento sertanejo. É igual aquele da anatomia do Chihuahua. 50% raiva e 50% tremedeira. Caralho. Eu ri daqui com, né, se o Amaro fosse o único nordestino daqui, né? O cara de Teresina e o negócio dele. Eu sou o único que morou numa cidade que não está no mapa, que é Santa Cruz de Capibaribe. Fica ao lado de Caruaru. Eu juro, tipo, velho. Olha no Google Maps, tá desfocado. Nossa senhora, não tem. Tem um buraco mesmo. 4 de 4. Se você pesquisa no, Google. O único resultado do Google é um corte do Amaro pra esse podcast. Buraco no Japão. Um de cada vez. Se você pesquisa Santa, sei lá o que, no Capibaribe no Google, o único corte dele é do dia 2 do 10 às 22h59. Que é tipo, eu morei numa cidade que não tá no mapa. É o único resultado que tem dessa porra dessa cidade. Caralho. Fala aí, Amaro. E Amaro morreu. Caiu, agora caiu. Sério, não! Não, Amaro não caiu, não. Caiu? caiu. Ah, caiu, o cara caiu. Caiu. Agora caiu. Até que um dia. Falando, né, cara? Um dia aí. Tava demorando demais. Ah, voltou. Olha aí, voltou rápido até. Hoje eu vou reiniciar a internet. É porque eu abri a imagem. Carregou demais. Eu vou mostrar aqui, mandar a imagem aqui de onde fica localizado Santa Cruz. É. Aí, ó. Tem dois pontos pretos. Um é Caruaru, outro é Santa Cruz. Criança das nervosas. Mas tem alguém aí fazendo barulho? Acho que tem alguém brigando com o Gremlin. Né? Eu vou jurar que eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo alguém fazendo. Só sou eu. A TV. Eu tô ouvindo. Alguém alimentou um Gremlin aí? Só se não o microfone aprendeu a falar uma linguagem nova. Exato. Só, se alguém alimentou um Grêmio, ele pode mandar um pouquinho de comida pra mim? já que não pode dar água pra ele, mandem pra mim também. Muito bem. Eu não tava nem ousando pedir água, que seria demais, mas... É que nem no, naquele do Porto da Esperança, do Hermes e Renato. É, um prato de comida. Cara, o cara não consegue um prato de comida e o maluco consegue uma mochila voadora, cara. Olha aí, ó. Outra foto de Santa Cruz. Pô, mas eu tenho certeza que o Amaro trocaria uma mochila voadora por um prato de comida fácil. Porra, não, né, cara? Que porra, eu vou querer voar. se eu posso comer, né? Exato. Se eu posso comer ele mesmo, tá, né, velho? Vocês viram essa última foto que eu mandei? Sim. Sim. É Santa Cruz. Isso ao redor não é água, é lona espalhada pra... Vai que um dia chove junta. A lona azul. Só. Cara, papo. Esperança... Tô rindo aí. Ai, caralho. Parabéns, mano. Aí tem gente que é rica, aí vai passar férias em lugares exóticos. Aí, vamos passar férias aonde? Vamos passar férias em Caruaru. Não, Caruaru ainda é muito civilizado. Vamos parar, passar férias em Santa Cruz. Aí faz isso aqui, ó. Ali embaixo na cidade, naquele exato. Esse é um dia frio. Inclusive, essa tenda aí foi onde o Amaro nasceu, né? O hospital lá, o grande hospital da região. Exato. Isso é hospital e colégio de feira. Hospital internacional. Que é fora da cidade. Exato. E a lona queima, a lona queima dentro, tá ligado? Então eles tiveram que fazer fora da cidade. Tem uma porta de guarda-roupa que faz a divisória dentro. É uma parte é o hospital, outra parte é o colégio de freira que tem. Uma porta da gente aprender a... de guarda-roupa. Aqueles papel daqui pra gente. Exato. Caralho, galera, vamos encerrar o papo. Por favor, cara, por favor. É gigante, mas, tipo, mas era bem isso mesmo, era pra fazer um episódio só bate-papo mesmo, sem... Só zoeiragem. Sem pauta, sem nada, só falando merda. Vamos ver quem tem aí pra fazer jabá, aproveitar agora esse momento. O bota... Deixa eu ver. O HQ foi inteiro, né? Dá pra... Vocês não têm podcast de vocês, não, porra? Não é o suficiente. Faz que nem o Terra Zero, começa a fazer uns 2-3 por semana e inventa uns nomes diferentes aí e já era. Não, a gente inventou um chamado Dark Tiff, só que não deu muito certo, não. Fudeu, Madruga. Que isso? Não, não. Que isso, rapaz? Que isso? What? Porra, essa, cara? Sarra na piroca. A mexer meu povo no cara que joga hoje. Que isso? Que isso? Essa não é a música. Essa não é a música, cara. Isso não é assim, cara. Olha a cara. Olha a cara. Tá, então eu vou chamar um por um aí, cada um fala qualquer merda que quiser, se quiser fazer jabá, faz, se não quiser, toma no cu. Sem edição, hein? Sem edição, não, pretendo não editar nada, então falem aí qualquer coisa, eu não vou editar. começar pelo. Começar pelo Madruga Jackson, então. É isso aí. Eu faço parte lá do HQ Fan, que é um blog de qualquer coisa, e pintar lá pra gente fazer. E se quiser, acesse lá, hqfan.com.br. Que fala o sobre. Pô, aquela, fala sobre Cavaleiro dos Zodíacos. Fala sobre Cavaleiro dos Zodíacos. Zodíacos Fan, né? O nome. Mas na moral, eu ri infinito com aquela porra daquele post do filme lá, cara. O review tá, foi muito bom. Cara, xingou pra caralho, mano. É, como é que era? Era Cavaleiro do Zodíaco, a lenda do Sol. Como é que era? Puta, eu mesmo. A lenda do... eu não lembro porque eu não li. O site é de você. Como é que você. Eu nem lembro quem fez aquele post, cara. A lenda do filme ruim pra caralho, se eu não me engano. É, a lenda. Deve ter sido dois, porra. Ou o Igor Pontes ou o Povo. Acho que foi o Igor. Não, o Povo não era, né, cara? Porque não foi o Povo que o post era bom. Ah, sim, então deve ter sido o Igor. É a lenda da puta que pariu. É, é isso aí. Então deixa eu ver o cofre, falar alguma coisa aí. É, eu também vou falar aí, que eu participo do pessoal de HQ Fan, né? HQFan.com.br. Parada lá, acesso, escuta o podcast. Mas que eu divulguei um outro projeto que eu estou participando, que é um projeto, projeto musical mesmo, que eu sou colaborador, que é Carpe Night House. Acesse o canal do YouTube, passa o link, que eu não vou saber. Passa o nome, porque você falou tudo errado, cara. Não deu pra entender porra nenhuma, mano. Passa o link e fala mais perto. Escreve no... Carpe Night House. Escreve no chat. Escreve aí, cara. Carpe Night Music. Carpen. É, Carpe Night Music. Que cara burro. Eu errei também, irmão. Ele não sabe falar. Sabe, tu não pensa em inglês, cara. E tem o canal do YouTube lá. Tem o canal do YouTube, tá? Aí vocês escutem aí, dê joinha, like. Vão dar certo, sem parada. Beleza. New! Oi! Quer falar alguma coisa aí? Dá eu tô sempre no Facebook. Que bom, cara! Bom pra ti. Certo, tem um blog que eu participava, participo às vezes, sei lá, é o Dartif. A gente tá pensando em novos nomes, porque esse nome é um nome ruim pra caralho. É mesmo? O nome besta da Quanto tempo vocês têm de site? Oi? Quanto tempo existe, cara, esse site? Cara, eu tô há 2 anos lá, mas eu não sei quanto tempo tem. Dois anos quando foi o Fifty Versus Infart, que número não, é? 2 anos pra descobrir isso, cara? É a preguiça, cara. Saiu, a gente percebeu, levou um ano pra sair do MRZI. Mas a gente percebeu que o nome era ruim muito antes. É, a gente percebeu desde o começo. Também todo mundo só chamava de macacos, robôs do inferno, sei lá, zumbis, sei lá, alguma coisa assim. Eu falava acertou macacos, mim, robôs gigantes. Também, pronto, macacos, robôs gigantes. Pois bem, então eu tô recebendo sugestões pra um novo nome. Vai ter premiação. Vai ter premiação, eu vou dar um encadernado de porra nenhuma pra quem sugeriu o nome. Isso. Porra nenhuma é bom, né? Vai pro desenho. Opa, delícia, hein? Eu ia falar que tem podcast, mas eu tô vendo aqui que o último podcast foi no dia 18 de julho. Então tá. O podcast do Dark Tiff sei lá no HQ Fan. Pois é, então de vez em quando eu tô participando no HQ Fan mesmo, podcast lá. Toda segunda-feira o Todd vai, Neo! Aí o que é, porra? Ele, vamos gravar, aí, ó, tá beleza. Então tá, né? Mas, beleza. Mas tranquilo, é só acessar lá o Dark Tiff de vez em quando tem um post meu e do JJ e do pessoal lá. Amaro! Rapaz, eu não sei se eu faço mais parte do baile dos Inscritos, que eu nunca mais escrevi nada. O negócio é o seguinte... Tá, então agora tu faz parte do Super Amistos agora. Exatamente. A questão é... Claro, a gente tá oficialmente te convidando pra entrar no Super Amistos. Foda-se o BDE, foda-se o Jogo Limpo, tamo aí, crescendo, e foda-se uma grana pra... E foda-se o Gariba, cara. Porque ele tá rolando a emissão dele ao vivo agora, mandar, depois daquele texto. Gariba, você está demitido da minha vida. Amaro acabou de ocupar seu lugar. A gente vai te mandar um pack com 2 garrafas de 2 litros, Amaro. E um whey, pra ele virar monstrão também. Mas Amaro, não é brincadeira não, Amaro, é sério, cara. Ele tá falando sério, quer entrar pros Puramistos, cara? Não, rapaz, não precisa responder agora. Que saco de responder nunca, Amaro, relaxa. O convite tá feito. O problema do BDF é que, do nada, assim, ele, eu não sei que merda foi, pode parecer sacanagem, mentira minha, mas não é. No meu computador, ele não abre nem a página do site, nem abre o WordPress pra poder escrever. Eu tenho que mandar o post por e-mail. O Gariba, não sei que porra foi. O Gariba tá fazendo assim, mano, viu só, cara? Tipo... Aí nunca mais eu escrevi nada porque recomeçou as aulas da faculdade, aí eu fiquei meio sem tempo de escrever. Eu até escrevi uma crítica lá, uma resenha sobre o filme do Cavaleiro, mas não deu. Aí eu vou ver se eu... Olha aí. Manda uma análise que assim começa, cara. Eu me juntei com o pessoal aqui de Caruaru e gravei dois podcasts aí, que eles estão vendo aí, você vai gravar outro, porque dinheiro pra comprar água e comida nós não temos, mas pra comprar microfone nós não temos. Chamado... A prova é tanta que a gente não tem o site, só os podcasts estão hospedados no SoundCloud, que é o TCN Cast. Vamos mirar aqui que... TCN? O que que significa TCN? É... Pô, podia ser TNC, ei, cara. Ia ser da hora, TNC. Ia ser bem melhor. TCN é teu cu, Nordeste. É não. The Comic Nerd. Não fui eu que inventei o nome e tal, mas aí gravou dois podcasts no SoundCloud, nem eu sei onde é que fica. Pô, velho, depois eu sei que... depois eu faço o link. É, se você quiser, a gente faz divulgação. Em troca, por favor. Em troca de uns posts aí. Ué, eu não sei. A galera tá tudo ocupada. Tá só o Garim escrevendo post, tá ligado? Então tá brava a coisa. Não, mentira. Vai se fuder porque eu escrevi um post ontem. Seu pau no cu. Porra, eu escrevi dois posts, só não agendei. Eu sou burro. Pois é, toda segunda e terça eu tenho um post. Mas eu pô, o cara escrever no PDS e meus patrões ainda deixaram. Eu sou o nordestino mais amado do BDS. O único. Convite. Caralho! Caiu o garfo agora. Foi meu discurso. Eu tava emocionado com ele, falou que ia postar pra gente, cara. Não consegui segurar. Why? Why not? Tá, então vamos. Eu ia fazer um post sobre filme ruim que vocês fizeram uma vez, uma sessão lá. Eu ia fazer sobre massacre no bairro japonês. O Dolph me mandar pra vocês, não fiz. Caralho, é ruim, cara. O filme é bom. Ele é muito bom, eu gosto dele, mas só que ele é bem tosquinho em algumas partes. Eu amo aquele filme. Aí que tá, ele entra naquela categoria de filme ruim que eu gosto, tá ligado? Exato, né? Sabe o que é ruim? Trash delícia, trash delícia. Era pra isso que eu ia escrever. Eu vou fazer. Ficamos no aguardo, então. Mano. Ok. Arthur, quer dizer mais alguma coisa aí? Vamos lá, fazer um... Comentário aí, quando vocês vierem pro Osasco, se um dia vocês vierem, come um cachorro quente, cara. É foda. Eu busco evitar sempre que possível. Não venham, cara. Vocês vão se arrepender, mas se passar. Não, mas tem que ir. Vai, Osasco é o bom lugar. Ele ofereceu pra pegar um traveco. Não, traveco não, cara. Vocês lembram do post lá do lugar que vende pão de alho fudido? Então, é Osasco. Você já come o pão de alho, o traveco e o cachorro quente. Tá ligado? Aí você usa o pão de alho pra lubrificar. Pra botar na... É, tu usa o pão de alho pra botar na linguiça do traveco. Cai de boca. Lubrifica, cara. Eu ia dizer que o traveco fazia o pão de alho, tá ligado? Tipo, os travecos faziam o X lá do Vini, lá. Pô, não fala mal do X lá, que os caras mandam benzaço, cara. O X é tudo bom, velho. Cara, que delícia. Tipo, imagina, tipo, X traveco, cara. Que porra veio, meu? Vem a porra de um... É de linguiça. Vem a porra de um hambúrguer de traveco com almôndega. É que merda. Quem é que tá faltando aí? Ah, Kid Spider. Tira do mute. Encerramento. Tira do mute pro encerramento. É. Falar alguma coisa, fazer jabá, mandar merda, qualquer coisa. Faz post, hein, o Kit, não esquece de mandar umas fotos. Mas eu não escrevo nem pro meu blog, mas lembro de você. Aí é a graça. É a graça do negócio. Mandar um book. Endereço. Mas não é eu. Adicionar o tempo tá passando. Beijinho pros amiches, tá? Tá bom, obrigado. Eu vou trocar todas obrigado. As... Pô, a foto tá aí, vocês estão vendo minha foto? Eu vou trocar todas as falas da Kit pelas falas da mulher do Google, só pra deixar a galera pirando. Não, vai dar muito trabalho. Vai transcrever todo o podcast. Não, vai dar muito trabalho, é melhor não. Finge que eu não falei isso. Edita que tu não diz isso. Não, isso dá trabalho também. Sim, mas assim, ó, eu realmente aqui um momento sério, assim, já que eu observei o nascimento desse site, que começa agora muitos anos de zoeiragem na internet. Começa a dar dinheiro essa merda. Também, pô, também. O pedes de mão. Merchan tem espaços pra anúncios, pra saber do que tem interessar. Tem espaço no lado da lateral. Ali. É, quem quiser anunciar nos amiches, é... qual é o e-mail aí, Evandro? contato@superamiche.com. Véi, se você quiser anunciar no Super Amiche, a gente anuncia até no site inteiro, não tem problema. Virar um macacão de Fórmula 1, tá ligado? Anúncio. A gente vai ficar rico, a gente cria a nossa rede social, cara. Depois a gente fecha ela porque não deu dinheiro. Não, aí vocês fazem que nem ela, que a rede social de vocês não tem anúncio. Então, Sirvini, quer falar? Sirvini, quer falar alguma coisa aí pra encerrar? Eu quero mandar todo mundo na merda, tô cansado, trabalhei o dia inteiro, fui pra academia virar monstro, projeto virou 2015. Lindão. Vini Verão. Próximo livro do Vini. Próximo livro do Vini vai ser Comer, Malhar e Esculhambar. Olha, eu acho que vende, hein? Acho que vende. Podia ir na lojinha dos amiches. Opa! Mixa história. Fazer um abadá do Servini, assim. Não dou moral. Abadá. Escrito não dou moral, abadá. Assim. O cara vai pra academia malhar, assim, de pesquisa, não dou moral. Vai de abadá pra academia. Não, e aí atrás tá escrito assim, vai tomar no cu, não dou moral mesmo, puta. O prefácio do livro vai ser escrito pelo Highlander, né? Não, cara. Não, velho, não. Eu queria mandar um salve também, especial pro Amishi Kurujito, que tá me ajudando a criar um dos maiores e melhores podcasts que a gente vai gravar futuramente, fica a dica aí. Já vou avisando, hein? É um projeto que ele é. É o podcast mais parrudo que você já vai ouvir, hein, cara. Cara, esse podcast. Cara, cala a boca, não vai dar spoiler. Mas assim, ó, esse podcast tá sendo um super projeto. Eu já dei spoiler, cara. Vai se fuder pra caralho, cara. Se liguem aí, colhem aí que vai ser primaço. Pode cala a boca. Você já deu spoiler por você mesmo, cara. Não dei spoiler nenhum, foi tu que deu spoiler, pau no cu. Olha, você discutindo isso, o pessoal vai se ligar. Então, cara, é bom. O Zweit quer falar alguma coisa aí? É, eu queria convidar a galera pra visitar o meu blog lá, o Super Amish. Agradecer aqui o convite, né, do pessoal do... Dos outros podcasts, do baile, do... A gente tá em minoria aqui, obviamente. Entra lá no Facebook, a gente tem também... Curte o Daniel, a gente tem um canal no YouTube aí, o Super Amish, que tá pra começar a ter postagem regular aí. O Flammer tava falando de gravar um gameplay de Worms, hein. Vamos ver. Você acha que o Flammer vai gravar, real, né? Você acha que o Flammer vai gravar? Vai sair junto com o do Team Fortress 2. Não. O Portal 2 e o Proof Troop. Gui, quer falar alguma coisa? Eu já falei, pô. Não falou não, burro. Então tá. Eu já falei. Galera, eu falei também. Oi? Eu queria falar que o... tá doido. Ah, peraí que falta... Fala aqui. Falta um aí. É, falta eu aqui. Fala aqui. Só pra dizer que o design do site do Superamish é o design mais bonito que existe. Eu segui, fez, abraço e só que não. Aí, ó. Avisa aí que quem se inscrever no canal do YouTube de vocês vai ganhar um encadernado Super Homem Batman, Rapariga de Grito. Mas, na real, eu devia ter feito o design do site, mas eles estão há um ano esperando que eu resolva começar, tá ligado? Então acho que não deu certo. Não, é isso. Isso aí eles falam pra não ferir o teu ego. É que eles gostaram muito do meu design, sabe? Eles gostaram demais. Design. Então eles não querem trocar. Eles não querem ficar o layout. Na realidade, André, eu não tenho ego. O meu ego já é um lixo, então não tem como aumentar ele, tá ligado? Não, mas eles não querem aumentar, eles não querem diminuir o pouco que já existe. Mas e quando não existe nada? Chega! Negativo? Não de nada. Gris aí. Só precisa pra fazer o Jabazek rapidinho. É teu Gris, é verdade. Acesse lá, então, muito obrigado, pessoal, por me chamarem aí. Quer dizer, eu que me convidei, mas tudo bem. Você tava convidando a galera mesmo? É, e eu botei lá, né? Então tá, né? Vai que, né? Então, convidando o pessoal também a acessar também o Tubo de Explosão, tubodeexplosão.net. A gente tá no Facebook, facebook.com/tubodeexplosão, porque já tem uns por aí que pegaram esse nome antes. Caralho. Empresas de tubos. Empresas de tubos, cara. É foda. Empresas de tubos que explodem, né, cara? É, não, empresa de tipo tubo pra até de PVC, tem uma desgraça, uma empresa, não sei que estado aí, que é tubo de explosão, uma empresa de tubo de PVC. Nossa, cara. É propaganda compra, negativa, cara, né? Mas, falido, já, mas né, enfim. Enfim, a gente tá aí, a gente já tá até no elo já. Tá até nessa merda desse elo aí. Pois é, eu sei, eu também tô. Eu não entendi ainda como é que funciona, mas tudo bem. Cara, pra mim, ela é aquelas maquininhas da Cielo pra passar a débito. Não é isso que vocês estão falando? Cara, eu me segurei pra não fazer essa piada, porque é muito ruim, cara, então... Obrigado. A gente também tem o nosso podcast, o TuboCast, que é o podcast com o nome mais incompreendido de todos. Que todo mundo fala errado. Enfim. Obrigado e aproveite. Grisa é um amante do funk cantado bem, né, pelo MC Livinho. Não podemos ressaltar isso. O funkeiro afinado, o funkeiro que vale, sarra na piroca. Funkeiro afinado, segundo o Flamengo. Então, galera, muito obrigado pela presença. Beijo, Marcel! Beijo, Marcel! Mas que pena que o Marcel não pôde participar dessa vez, cara. Pô, pera aí, o comentarista colou. Vamos adicionar ele aqui na conversa? Só pra ele falar um oi. Pô, Marcel, o nome dele aí, de repente. O Gandalf Knob também. O Gandalf Knob não pôde comparecer também, disse que queria participar. O Anubis não apareceu. O Anubis falou, mano, 7h30 eu tô no ônibus, tô indo pra casa. Tá no ônibus até agora, 11h30, filha da puta, você fodeu. A menos que eu tenha bloqueado ele, talvez. Eu não... A menos que o exército tenha pego ele no ônibus e levado pra estudo. Porra, eu não sou na autônico, ele não tava aceitando mesmo. É burro, então. Porra! Caralho, eu quero dormir, cara. Snob. Comentarista, a gente chamou pra te dar um oi pra galera. Oi, um tchau. Estamos encerrando aqui já, cara. Pô, já acabou? Sim. Porra, não, mas agora acabou. Jogar louco, participar, caralho. Não, falei que ia participar, mas ia voltar pelas 11, 11 e pouco. Ele foi pro LOLzinho, né, cara? LOLzinho é sagrado. Foi pro LOL, a parada foi pro gay. LOL jogar LOL. Um homem que parece um boneco de Olinda na foto de perfil não merece respeito. Comentarista, tudo bem contigo aí, cara? Boa! Velho, valeu a presença. Eu sei que tava de papo com a gente lá no começo, teve que sair, voltou agora. Presença importantíssima, né, por sinal, no podcast. A gente tá com quase 2 horas de podcast, então estamos encerrando mesmo, mas... Ai, valeu, caralho, encerra essa valeu por ter aparecido aí. Calma, Vini, derruba o Vini. Falou, depois ele desfaz a amizade. Falou. E só pra avisar que o... Vocês não sabem ainda, porque vocês estão no podcast e o nosso podcast de hoje não saiu, mas só que o Rafael ganhou encadernado e um dia ele vai receber aí, talvez. Aí sim! Junto com o Traveco fazendo cachorro quente, tá ligado? Ai, que delícia! Autonomistas, cara. Galera, abraço. Falou. Chega dessa merda, cara. They told me how it's